O céu esconde o que eu queria ver. Estrelas são olhos na escuridão. Noite inundada pela imensidão invade as portas da solidão. No universo nada é separado, nada é excomungado, é só união. O resto é ilusão entre o caos e a ordem se fez a conciliação. De quem é sanidade se tens medo? Pedras nas mãos, de quem é a verdade? Quando ainda lavam-se as mãos, queria ter uma vida normal, queria poder sentir mais igual. E dormir quando a noite vem, sonhar com flores caindo das mãos. Mas há uma cruz pesada, são espinhos que não param de sangrar em vão. Sangrando então todas as culpas inventadas, derramadas no chão. De quem é sanidade se tens medo? Pedras nas mãos, de quem é a verdade? Quando ainda lavam-se as mãos.